O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lar. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração orgulhosamente Marajoara. Vamos lá, filho. Doce mel, escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar. Vamos embora, viajou! É a nossa primeira de hoje! Vem dizer pra mim, DJ Toninho. Quero te escutar, sua voz macia, doce como lar. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Carroça. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel, escuta o que eu te falo. Agora, menina, abre. Abre o seu coração. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Carroça da saudade. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Abraçando meu parceiro Laílson. Eu tenho pra lidar. Eu sou a primeira dama. Já marcando presença. A gente agradece com muito carinho toda essa galera já marcando presença, como sempre, aqui na carroça. Luxuosa carroça da saudade. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar pura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente. Pegacionete, Adriane, hein? Fala, Adriane, trazer dois baldes aqui na mesa. Aqui da Molequinho da Carroça. Para, garçom Jorge. Isso é pra você. Bora, Rafael. Linda. Já tem CD aí do Caceteiro. Aí o primeiro tempo de hoje. O Wellington Franzinha. O CD ao vivo já tá pronto. Querendo falar, nega, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos. A Luciane tá com tudo hoje. Adilson da Unimed. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Nosso empresário do açaí, aí ao lado de toda a sua equipe, também amiga professora, a minha professora de luxo. Alô, Rita! Vamos lá, filho! Aniversário da amiga Bianca. Parabéns, Bianca, felicidade. Fico em silêncio buscando as ilusões. É o nosso maestro lá do Guarumã, o DJ Rafael. Fala da sua esposa aí, a Socorro. Sempre aqui, valeu. Rasgando o tempo passado, então voltou. Aí o Jack dos Correios. Luciosas, as Luciosas de Lúcio. É da ressaca do aniversário da amiga Vana. É grande esta solidão. Cadê o patrocinador, hein? Carioca! Sargento Fernandes, também já. Um abraço. Fico em silêncio buscando as ilusões. Meu pensamento pra longe voou. Rasgando o tempo passado, então voltou. Toninho, detona! No meu diário encontrei um caso de amor. Saudade. Um caso fato especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Aqui é Lúcio CD. Vive em meu coração e é todinho. Ei, Mauro! Meu. Eu chamo. Bora feio, bora feio! Como eu a chamo, Deus lhe agradeço. Ela me escuta. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. DJ Toninho. Meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Amigo Sozinha, lindo romance tem um grande sabor. Olha aí, Wilson, e também um filé de borboleta na onda com a carroça. E é todinho meu. Como é que é? Eu chamo. E aí, Sem Limites. Me agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus me agradeço por ela me amar. Eu chamo. Olá, seguidores. Luciane tá 48 horas no ar. Olha meu velho guarda chuvisco. Grande Dassareno, esse é velho guarda. Bora chuvisco. Bora trabalhar, bora trabalhar. Carroça, carroça da saudade. Chegou, chegou, chegou. A luxuosa da saudade. Por aqui, meu parceiro Chão e a comitiva lá de Coraci, lá da Soledade, falar em Coraci. Que festa foi ontem, meu irmão, pelo amor de Deus! 8 mil pessoas ontem com a carroça e Coraci estava em festa ontem. Bora, Antônio, bora, Antônio! Oh,

sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder no lugar de carinhos. O parceiro João tá aqui com a gente. É João! Mesmo se precisarmos de um divã, exerce prestação. Seca a latinha na área. Se nós merecemos essa chance. E a comitiva Carroça é Festa também já na área. Já chega dando aquele charme, aquela bailada. Sim. Minha querida Cláudia. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Dali Carroça. Banda Cass. Pra dançar e emocionar. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. E a rainha do Red Bull. Olá, Cris! Encontrar o amor ausente. Lembro do passado e sinto presente. Procuro com você felicidade. Aqui na Via Show. Conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Palavras de amor já não resolvem. Hoje eu quero amor sincero. Uhul! Me perdi nessa paixão. Alô, Dinei! Entreguei meu coração. DJ Dinei! A quem não me deu valor. Sonhos foram ilusão. De viver uma. Aí a musa da equipe cai na brecha. Que não. Minha amiga Tatá. Andei em busca de carinho. Esse amor amei sozinho. Mas pra vida acordei. Ai, mãe, saudade. Encontrei amor em. É amor, é paixão, é Sandro Aragão, Aragão. Palavras de amor já não resolvem mais. Hoje eu quero amor sincero. Meu parceiro Neda Ceasa. Só na manha. Me perdi nessa. Quinta-feira fez uma visita na Ceasa. Entreguei meu coração. Te vi de longe, viu, Ney? Quem não me deu valor. Que nem te serrar. Sonhos foram ilusão. De viver uma paixão por alguém que não me quis. Olha, Ney, quinta-feira vou levar o babuíno comigo. Andei em busca de carinho. Esse amor amei sozinho. Mas pra vida acordei. Égua do som. Eu não sei por onde começar. Comitiva quinta do whisky. nós. Diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto DJ por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito DJ por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Recebendo aqui o cantor, compositor Herbertinho, Heber Ribeiro, tá com a gente, um abraço. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. Tá com tudo. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Dizem que a tristeza não tem fim, e a felicidade, felicidade sim. Você foi o sol. Lembranças desse amor, lembranças desse amor. Foi tudo que restou, foi tudo que restou. Foi por uma razão pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. E preciso te ver. Não faz sentido. Preciso de você a todo instante. Se você quiser, posso te perdoar pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Aqui é Lúcio CD. Restou por uma razão pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. Eu preciso te ver. Não faz sentido. Prepara aí a canela. Minha sereia. Prepara aí, garoto. A praia está tão deserta. Meu amigo Ed. E a sua camisa feia. Um abraço, Ed. Minha sereia. Minha sereia. É clima tropical. Manchetes de jornal. É vento tropical. Tem fotos. Olha a família Jari aqui com a gente. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Você, Narinho, também com a gente, ao lado da família, dando aquele passeio de luz. Bora, Big Big! Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha o meu rosto, minha sereia, minha sereia. Manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite. Na sereia, na noite de lua cheia. Namorei uma sereia, na noite de lua cheia. Namorei uma sereia, na noite de lua. A maior e mais fantástica aparelhagem de saudade do Pará. Pará. Está diante de você. Búfalo do Marajó, Búfalo do Marajó, Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Olha o caqueado. Bora, seu Paulo, dona Nina. Vamos lá, filho. Abraçando aí a Dona Socorro, a mamãe do Cavanhaque, ao lado do Ronaldo. Bora Beto, só no caque, Beto, vai! Estou trabalhando com bailarino aqui. Vai, vai! Lúcio CDs. Love about your power, love about your lady. Love in and everywhere. Where you two girls on love us up. Girls on love us, ay, ay, ay. Girls on love us, ay, ay, ay. Girls on love us, ay, ay, ay. La prisa gana, ay, ay, ay. Nous peke vive, ay, ay, ay. Et aimer mon talent. I know what. Missiane, a carroceira de luxo, já está na área. Comandante Solon, já passeando na carroça. Comandante! E Ariane, o casal luxo. Tá aqui do lado, meu amigo Nato. Fala, Nato. Parceiro velha guarda. O Caroço também já na área. Olha, gente, amanhã, segunda-feira, a gente vai até Icoraci, clube Piscina do Rivelino, lá em Icoraci amanhã. Começa às 6 da tarde e vai até 4 da manhã lá, viu? Amanhã, segunda, até 4 da manhã. Hoje tá vindo uma cortesia pra amanhã. Vem apanhar aqui atrás sua cortesia para curtir amanhã a carroça lá no Rivelino. Apanhe aqui atrás. Saudade é de luxo. E agora, o Show da Saudade está no ar. Isso aqui é só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Bora, João, bora trabalhar agora, João. Fernando, amigo Fernando da Segunda. Só dizer pra não morrer, meu único amor. Largo que sou. Você zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer. Para a Cíntia. Tá chegando o aniversário da Cíntia. Vai ser no Caribe Show. Vamos se preparar sem limites. Só até dirigir, comprar um táxi. Ela vai descer de helicóptero lá no Caribe. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia. Minha amiga Nádia, tá chegando forrozando Natália Liz. O que é que você quer? É mais uma festa que vai chupocar. É só me pedir. Dia 29. Solta, claro, carroça. Garçom ou chofé, eu paro de ser. É só dizer pra não morrer, meu amor. Saudade. No fundo do espelho, onde você se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Bora, menina! Bora, Rita! Solte a menina que ainda existe em você. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, viver o espaço. Ou ficar presa no chão.

pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. Lúcio CDs. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar. Amiga Norma, que te amei. Ei, menina. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Para trabalhar a cabeça de labirinto. Que nada é mais importante do que você. Você era a luz que faltava no meu caminho. Lá no fundão. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Nas horas tão tristes que eu precisava de amor, você me acolheu com um sorriso, me aceitou. Alexandre do Curió. Me abraçou. Esse é carroceiro. Alô, José! Senti com carinho seus braços me envolver. O parceiro Rafael. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado. Só Cone, carroça é festa, Andarilho, o amigo do Firaolho, Andarilho. Amiga Lili, aniversário dela hoje. Lili, peço desculpa pra você, viu? Você me ensinou a viver. Aconteceu um probleminha, não deu pra mim. Agora eu posso dizer. Vereadora lá de Barcarena, minha amiga Miciane. Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Encontrei você. Que é sua, Nádia. Nádia! Você já foi despejada do meu coração. Uhul! Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. É saudade. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado, não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Não chore se eu não fui bom pra você. Saudade. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Saudade. Perdoa. Atenção, garçom Jorge. Se meu jeito de amar. Não, chega aqui com a Nádia. Como é que eu pude deixar? Bora ganhar dinheiro, Jorge. Se você fosse me abandonar. Saudade, saudade. Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Saudade. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Preciso parar com esses meus pensamentos, pois sei que você é proibida pra mim. Fazia tempo que eu não tocava essa aqui. Preciso abafar esse meu sentimento. Curitiba, carroça é festa. Como é que tá, careca? E você, por favor, Vivinha, não me olhe assim. Vivinha, Nanda, ex-luxuosa. Mulher de amigo é como veneno, pois se perde o amigo e se perde a mulher. Não me olhe assim, não me faça acenos. Alô, garçom Jorge. E até eu chego aqui atrás com a Irá. Se você puder. Ela que é presidente das nossas Najas. Amigo, até quase um irmão. Ei, Sandri! Ele é meu amigo. Um abraço pra você, menino. Essa desilusão. Ele é meu amigo. Até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão. Direto do túnel do tempo. Se você só pensa em viver a vida, por que não se vai e o deixa em paz? Não vá provocar uma imensa ferida. Essa música, essa sequência aí é pro meu parceiro Léo, lá do bairro de Córdoba, lá do Maranhão. Segura, garoto! Saudade. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Saudade. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. E aí, Mauro? Mauro, saudade. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão que ficou pra sempre no meu coração. Opa! Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. do mar, tempero. Alô, bigodinho! No teu batom. Alô, bigodinho, dá um chega aqui, bigodinho. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão. Já por aqui, meu parceiro Renato. Marca, o empresário Renato. Do meu coração. Proprietário do tacacá do Renato. O melhor tacacá do mundo. Lembra como foi? Fica ali. Com aquele dia. Lá na Tuque. Ao lado do Caixa Azul. E eu ali querendo me chegar. É, Renato! Me chegar. Um abraço, parceiro. Já vi você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, eu não sabia que você estava afim. Tacacá do Renato, o melhor de Belém. Ser amor, foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixo marcas dentro do meu. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. A maior referência em saudade no Pará.